A cada 10 horas, uma criança é morta no Brasil. Homicídios contra crianças e adolescentes é de 16%. Os adolescentes são responsáveis por apenas 1% dos homicídios praticados. Portanto, não são os principais responsáveis pela criminalidade. Na verdade, são vítimas da violência e da exclusão social no país. Criança esquecida, infância perdida, são presa fácil do crime e das drogas. O Brasil não leva a sério e ainda diz que elas são o futuro do país, mas na verdade deixam isso de lado. Sou bando de safado, pequenos indefesos, e a sociedade nem mexe um dedo para ajudar. Estão impostos ao abuso sexual, adolescente e criança estão abandonados, fumando crack no centro da cidade, dormindo nas calçadas, toda espalhada. Cadê o estatuto da criança e do adolescente? Aí me desculpe, quem criou esse estatuto era cego ou então era demente, que não vê noção do problema. Não quero dar sermão em ninguém, sou gratificado e ser realista. Esse é meu dilema. 12 de outubro, dia das crianças, quem vive nas ruas não tem com quem festejar, não tem ninguém pra lhe abraçar. Vivem a perspectiva de um futuro incerto e é vulnerável à criminalidade, e muitos nem chegam aos 20 de idade. É um contexto marcado pela falta de planejamento familiar. Esse mundo está louco, eu quero ver onde nós vamos parar. No Brasil, 1 milhão de meninos e meninas com menos de 14 anos começando a trabalhar ao invés de estudar. Faço um apelo a você que está no poder, valorize as nossas crianças, não deixem elas sem corda bamba. 10 horas uma criança é morta no Brasil. Homicídio contra... Falso estatuto, falso estatuto, falso estatuto. Luta contra os corruptos. Falso estatuto, falso estatuto, falso estatuto. Isso lhe deixa puto. Falso estatuto, falso estatuto, falso estatuto. Luta contra os corruptos. Falso estatuto, falso estatuto, falso estatuto. Isso nos deixa puto. Tem mais crianças nas ruas cheirando cola. O uso de droga e a prostituição é a única solução que eles têm do teu lado. Não tem mais ninguém. Passo pelo derby, dá um aperto no coração. Crianças com menos de 5 anos dormindo no chão, só com um colchão. Na TV eles falam bonito e as nossas crianças são tratadas como lixo. Não dão chance pros adolescentes, eles não são dementes. Têm seu direito negado e são negados pelo uso gravatado. Direito à cultura, à informação, ao esporte e ao lazer. Falo a real, sou o MDP. Falso estatuto, falso estatuto, falso estatuto. Luta contra os corruptos. Falso estatuto, falso estatuto, falso estatuto. Isso lhe deixa puto. Falso estatuto, falso estatuto, falso estatuto. Luta contra os corruptos. Falso estatuto, falso estatuto, falso estatuto. Isso lhe deixa puto. Os adolescentes são responsáveis por apenas 1% dos homicídios praticados. Portanto, não são os principais responsáveis pela criminalidade.